o dia 10 de outubro na história. 1964. Começam em Tóquio os Jogos Olímpicos de 1964. 1975. Dom Aloysio Lorscheider assume a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano. 1986. Dois terremotos arrasam a capital de El Salvador, matando cerca de 1.200 pessoas e deixando mais de 150 mil desabrigados. 1995. Terremotos americanos informam sobre a existência de um segundo buraco negro na Via Láctea, localizado a 14 mil anos-luz da Terra. 1996. O presidente Fernando Henrique Cardoso assina o decreto de regulamentação do sistema de avaliação das universidades, o Exame Nacional de Cursos. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.